Graças a Deus. Está começando o seu Evangelho do Dia. Hoje é 29/5/2016. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje vamos estudar Lucas 7, do 1 ao 10. Meu nome é Frei Giordano. O Frei vai abaixar um pouquinho esta música. Vamos pedir aqui nos estúdios para que abaixem um pouco a música para que possamos estudar as palavras do Cristo segundo o seu santo evangelho. E graças a Deus, não é mesmo? Sim, Frei, é por aí. Vamos lá, então. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faças esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra que o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um vai, ele vai. E a outro vem, ele vem. E a meu empregado faz isto, e ele o faz." Ouvindo isto, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Graças a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, hoje, nesse evangelho, temos o exemplo, neste oficial, de que a fé depositada no mensageiro de Deus, no Cordeiro Santíssimo, o Cristo Jesus, é uma fé depositada na certeza absoluta do resultado, não é mesmo? Sim, então depositemos a nossa fé em Cristo Jesus, em tudo aquilo que necessitamos, e nos momentos de nossas orações, quando estamos aflitos. Graças a Deus, louvado seja o Rosário de Nossa Senhora Aparecida. Este foi o Evangelho do dia. Agora, caríssimos irmãos da Santa Madre Igreja, vamos estudar o santo do dia, São Maximino, bispo da Igreja. Viveu seu magistério e serviço. A palavra, sob ataques, mas não conseguiram matá-lo. Nasceu na França no século IV e muito cedo sentiu o chamado à vida sacerdotal. Sucedeu a Grício e teve que combater o arianismo, que confundia muitos cristãos. São Maximino apoiou o santo Atanásio nessa luta. Sofreu com ele e se deparou até com o imperador. Bispo da igreja, viveu seu magistério e serviço à palavra, como Frei disse anteriormente, sob ataques, mas não conseguiram matá-lo. Viveu até o ano de 349, deixando este testemunho e convocação: sermos cooperadores da verdade. O santo de hoje é um ícone de amor a Cristo, a Igreja e a verdade. São Maximino, rogai por nós. Glória a vós, Senhor. Hoje é dia 29/5/2016. Trouxemos mais uma edição do seu Evangelho do Dia com o Frei Jordano.